Você vai fazer uma grande viagem. Robert, no mês que vem, você vai fazer uma grande viagem por todo o Brasil. Como diretor de vendas, você precisa conhecer todo o país. Você precisa de mais informações. O Ronaldo está organizando sua viagem. Ainda não fixamos a data. Viagem de quantos dias? Mais ou menos 3 semanas. Seu visto de trabalho está em ordem?